já não mais importa a palavra. Se a voz tá calada, então diga-me de que vale o nome no nada. No meio da treva, tá sendo enterrada. Tá dentro da terra, na caixa sagrada. Sou o único vivo em um raio de quilômetros. Passo entre os mortos e não entrego os pontos. Arrastam-me pra bem longe do escombro e ainda ecoa no ouvido o estrondo. Pum, onde vou ficar? Se o sertão hoje é mar e o sol é escuridão, não vem pra me iluminar. E ela quer me levar, mas antes me testar, fazendo-me virar o quanto que vou aguentar. É só eu, é. E meu pensamento tá dividindo o tempo no mesmo momento. Já tô ficando louco, maluco sem tabaco. Neurótico é pouco e o corpo muito fraco. Mas no bolso acho papel e uma caneta, vou deixar um legado. Escrevo sobre mim, deixo todo mundo de lado. Escrevo sobre mim, ou sobre as guerras desse mundo desolado. Sobre corrupção e poluição, sobre devastação, sobre cama de papelão, violência cidadão, com sem arma na mão. Mas todos já sabem, escreveria em vão. Agora já é tarde, faltou força de vontade. Vejo o mundo destruído, perdido sozinho. Retrato a calamidade. Agora já é tarde, sem força de vontade. Vejo o mundo destruído, perdido sozinho. Retrato a calamidade. Vamos à carta e recordo datas. Deixo uma mensagem aqui pros primatas. Não, não crio uma nação de psicopatas. E nunca se iludam por pratas. Pois o resultado é irreversível, jamais previsível. Como agora no nível arriscado e visível, é sempre inviável. E um ato não calculado é inadmissível. Quem nos deu a força hoje nos vê fraco. Quem deu a luz hoje vê tudo apagado. Por nós, humanos, nós com tantos planos. Nós em apuros e o futuro que plantamos. Vocês vão aprender o que é o ódio, o amor. Papéis com valor que trazem egoísmo e dor. E pra muitos traz a felicidade sem cor. E a necessidade de sempre mais pra se impor. Depois se opor e virarem rivais. Depois terminarem lá no caixão todos iguais. Por isso no final escrevo paz. E construa seu novo mundo, só que agora com tijolos reais. Agora já é tarde, faltou força de vontade. Vejo o mundo destruído, perdido sozinho. Retrato a calamidade. Agora já é tarde, sem força de vontade. Vejo o mundo destruído, perdido sozinho. Retrato a calamidade.